escuro, um ato puro. Eu me curo mesmo sabendo que esse nem é o caminho mais seguro. Até me faz rir, minha ambição ser MC. Estilo terceiro mundo, como assim? Eu assim, bam bam. Eu sinto porque sou fã, canto em qualquer lugar, no busão, trem ou van. É sem fracasso se sentar no apetite, junto com todo o povo é 100% dinamite. Em qualquer pico da cidade, ritmo e poesia. Todo dia pras comadres, descontagem com coragem, com vontade. Não sabe conviver, eu vi mulher porque é covarde. Essa é minha herança pros meus filhos, pra minhas filhas. No momento me contento e não tem minha picadilha. Certeza absoluta que ninguém é uma ilha. Por isso faz tão bem quando teu olho brilha. Eu sou. Pois quando é verso que vem naturalmente na sua mente, no meio da rua, em pleno vai e vem, alguns pousados em catar nele, senta a pua, porque a verba é nua e crua, da poesia urbana, surreal, surge sacana, não se manifesta todo instante o que me resta, é psicografar, gravar, essa insana. Vê a vida do assento do lado de dentro do metrô. Sabe o que há? Que acontece no estresse dessa city. Tantan, choca, bloca, roca em retrato realista. Tô ligado, se pã. Se tu pique, sou fã, minha irmã. Lady.